Barões da Pisadinha. Boa noite, turma boa. Vem comigo assim, vem. Falou que eu tô com nojo da tua cara e não quero te ver nem ficar. Digo que eu não volto em a pau e que tu não vale um real. Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo. É só me ligar, a perna fica bamba. Bateu saudade, vou parar. O Brasil canta, o Brasil canta. Só basta você. Vai, oh! Vou estar cantando em casa, certeza. Só basta você me ligar e eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar e eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar e eu vou correndo te encontrar. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Barões da Pisadinha, o comandante. Meu parceiro, o comandante. Essa noite, não sei não, viu, Rodrigão? Oh, meu Deus do céu. Falo que tô com nojo na tua cara, que não quero te ver nem de graça. Digo que eu não volto nem a pau e que tu não vale um real nenhum. Ha! Mas essa tu liga pra mim, eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo. É só me ligar, que a perna fica bamba. Bateu saudade, uma das mais tocadas do país. Cheira de barões. Só basta você me ligar. Vai! Que eu vou correr. Só basta você me ligar. Deixa pista esse piseiro aí, mas vai. Chama. Eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar. Que eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar. Ele me ligou e eu vim encontrar ele aqui. Bom demais. Já piseiro em forró, menino. Não desce. Salve, meu piseiro. O Brasil inteiro tá com nós hoje aí, ó. Vem. Em nome de Skol. É Skol, papai. Bar cerveja que desce, cai do lado do sol. Chama, chama,